Vamos receber a palavra de Deus, lá no segundo livro dos reis. Abra sua Bíblia comigo. E essa noite é para quem precisa milagres. Se está tudo ótimo na tua vida, como dizemos, se está tudo às mil maravilhas e um mar de rosa, então você continue no culto, orando por aqueles que estão em lutas. E provavelmente, todos nós estamos em alguma forma de luta. Veja no que diz ali no capítulo 6, do segundo livro dos reis. Versículo 24. Eu vou ler alguns pedaços do capítulo 6 e 7. 6, 24 diz assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a cidade de Samaria. Houve uma grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 60 dólares. Eu já estou adaptando aqui, tá? 120 reais. E um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos. Até esterco de pomba era vendido para comer, tamanha era a fome. E ali no versículo 29, cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mães estão comendo os filhos, tamanha era a fome. Agora vá ao capítulo 7, capítulo 7, versículo 1. A desgraça era total, absoluta. Diz ali, 7.1. Então disse o profeta Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, 1 centavinhos, e 2 de cevada por 1 ciclo, à porta da Samaria. Porém, o capitão, o militar, que era daquele exército que tinha cercado a Samaria, e cujo braço o rei da estrangeiro se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer, de ter farinha em abundância amanhã? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém, disso não comerás. Tu vai ver, mas tu não vai comer. Um pouquinho adiante, lá no verso agora 16, 7:16. Então saiu o povo, que estava no cerco fechado, saqueou o acampamento dos sírios, do exército inimigo. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo. Pouquinhos centavos, e 2 alqueires de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 moeda, e 2 alqueires de flor de farinha por um pouco de moedas, na porta da Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer segundo a sua palavra? Disseram ao profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe aconteceu, porque o povo atropelou na porta e o capitão morreu. Irmãos, cá entre nós, é difícil estar na posição desse capitão. Fome total. Se comia esterco de pomba, cabeça de jumento, sendo que o povo de Israel não comia essas duas coisas, eram coisas imundas. Não é imunda só em higiene, Do ponto de vista da religião do Antigo Testamento, isso era imundo. Comeram imundícia diante do desespero. O desespero foi aumentando, não se comia mais agora apenas fezes de pomba. Aumentou o desespero. As mães conversando entre si diziam: hoje vamos comer o meu filho, amanhã vamos comer o teu. Vocês que são mães, provavelmente dizem: não, pastor, aí é demais. Mas aconteceu. Talvez vocês diriam: eu jamais faria isso. Eu acho que todos vamos dizer isso. Mas aconteceu. O desespero foi algo que nenhum de nós consegue imaginar. E não entende isso, porque não experimentou. E tomara que nunca experimente nem algo parecido na sua vida. O exército inimigo, esse rei da Síria, estrangeiro, incrédulo, cercou a Samaria. Esse lugar, Samaria, era para ser crente, mas estava todo mundo desviado. Estava todo mundo longe do Senhor. E o Senhor permitiu aquele exército estrangeiro fazer essa pressão toda. Pois aquele exército trancou a entrada da cidade de tal maneira que não entrava e não saía ninguém. Não entrava comida, não saía comida. E nesse contexto de desespero, aparece o profeta Eliseu, o homem de Deus, e disse: amanhã nós vamos comprar farinha a preço de nada. Estavam pagando um dinheirão por esterco. Amanhã vamos comer pão à vontade, da farinha que vamos comprar. Vai tendo aqui na porta da cidade, as cidades tinham portões, né? Vai tendo na porta abundância para vender. E o capitão estrangeiro que comandava as tropas que estava apertando Israel, o capitão disse: jamais, ainda que Deus abra as janelas do céu, e esse capitão não cria em Deus, isso não vai acontecer, nunca, ou como diríamos, duvido. Quando a gente era criança e queria provocar outro, a gente dizia: duvido, não era? Aqui está um homem que ele duvidou do profeta. Ele disse: não. E cá entre nós, te coloca no lugar desse capitão. Ele é o líder daquela opressão toda. Ele é o líder do desespero. Ele está vendo as pessoas morrer. E eles estavam acampados fora da cidade. Eles tinham os mantimentos todos. Eles tinham comida nas suas tendas. Afinal, eram guerreiros profissionais que também faziam guerras e carregavam mantimentos, como hoje. Esse homem disse: esse profeta está mentindo, esse profeta não é verdadeiro, ainda que Deus abrisse. Mas ele não acreditava que haveria janelas no céu, e nós vimos que existem janelas no céu, e elas continuam abertas também para nós. O desespero crescia dia a dia. Mas teve aquela palavra: amanhã, mais ou menos essa hora. Nós não sabemos bem que hora ele falou aqui. Amanhã Deus vai intervir. Amanhã Deus vai fazer o milagre. Amanhã haverá provisão em abundância. Amanhã. E aquela palavra ficou. E eu não li a vocês aqui, eu pulei essa parte dentro do capítulo 7, mas eu vou contar rapidinho. Tinha 4 leprosos. Os leprosos não podiam morar dentro da cidade, porque eles transmitiam a doença. Então eles tinham que morar fora da cidade, no campo, ao relento, eles tinham que passar lá. Não podiam chegar perto de ninguém, a medida era 100 metros. Não pode falar com ninguém, nem com filho, nem com esposa, nem com esposo. Quem está leproso, longe da sociedade. 4 leprosos, na cidade eles não podiam entrar. E entrar para fazer o quê? Para comer cocô de pomba? Desculpe-a, porque é o que a Bíblia diz aqui. Entrar para comer o quê? Criancinha? E eles disseram: lá dentro não nos deixam entrar. mas também nem adianta entrar. Vamos juntar desespero com desespero? Está aí o acampamento militar, estrangeiro, inimigo, está aí fora. Nós não temos nada a perder mesmo, nós vamos morrer, leproso. Os quatro combinaram, parece que eu estou vendo os quatro falando entre si. Se nos matarem, nós já estamos condenados à morte, a nossa doença é a condenação. Vamos fazer o seguinte, está escrito tudo na Bíblia aqui, agora eu estou usando as palavras deles. Vamos lá no acampamento dos inimigos. Lá deve ter comida. Claro que tinha. Eu imagino que os caras lá tinham churrasco. Costelão. Passei essa semana ali na Avenida Beira Rio, quem passou a semana, aquela fumaceira no parque Maurício Sirotsky, sobrinho, é o nome do parque, né? É Harmonia. Aquela fumaceira, eu imagino. Não tem casa pegando fogo lá, eu acho que tem outra coisa. Churrasco de dia e de noite. Pois eu imagino mais ou menos assim, aquele acampamento aqui desse rei da Síria. Fumaça. E o pessoal morrendo lá dentro da cidade. E eles comendo e se regalando. E aqueles quatro leprosos, ah, vamos lá. Se nos matarem, mataram. Pronto, até melhor matar logo que a gente não sofre mais. E se chega eles nos dão comida, nós escapamos da morte. E foram. Quando chegaram lá, surpresa. Abriram uma barraca, uma tenda, ninguém aqui dentro. Foram noutra, ninguém aqui dentro. Afinal, onde estão esses militares todos que cercaram a cidade? Nada, nada. Quando eles entraram e não acharam ninguém na primeira barraca, e acharam comida. Tu já teve aqueles dias assim que chegou louco de fome em casa? Foi louco de fome no supermercado? Não vai com fome no supermercado. A gente compra 3, 4 vezes mais do que precisa. É bolinho disso, bolinho daquilo. Já te aconteceu ou não? Ou tu é tão controlado que consegue vencer isso aí? Eu não sou tão controlado, devo admitir. Chega ali naquela parte dos pães, das massas. Que delícia. Né? Com fome, tu compra o que tu não precisa, às vezes. Esses homens chegaram ali. Como não tinha ninguém, comeram tudo que tinha naquela tenda. Foram na segunda, comeram tudo de novo. Eu acho que até fez mal, porque há tanto tempo eles não comiam nada. Era horrível a situação deles. Lá pelas tantas, satisfeitos, deu uma luz. E eles disseram, é dias de boas novas, é dia de boas notícias. Vamos lá na cidade contar que não tem ninguém aqui, e aqui tem comida sobrando. Chegaram lá, portão da cidade fechado. Gritaram para o pessoal em cima do muro, ei pessoal, o acampamento dos inimigos tem comida e não tem ninguém. Abriram a porta para os quatro leprosos. E alguém disse, vai lá, acorda o rei, fala para o rei. Disseram para o rei. E o rei, muito incrédulo também, morrendo de fome, comendo criancinha e ainda com falta de fé. Vai ver que é uma armadilha, que os inimigos lá no acampamento saíram, para que quando nós vamos chegar lá para comer, eles nos matam. Isso eu chamo de fé ao contrário. Fé ao contrário. Isso é uma emboscada. Tinha na cidade ainda 5 cavalos, está aqui na Bíblia. Tenta imaginar, hein, o pessoal devia estar magro. Como é que estava aqueles cavalos, hein? Pangaré. Aqueles cavalos, velho, aqueles ossos ali de trás do cavalo, nem sei como é que chama. Mas das patas traseiras ali em cima tem uns pontudão assim, né? Era só pele e osso. As costelas do cavalo, aquilo tu olhava assim, já era visão de raio-x. Enxergava tudo. Se tivesse um osso quebrado no cavalo, tu já via tudo. Pois, pegaram aqueles 5 cavalos, mandaram 5 mensageiros, foram lá, e realmente era verdade. O pessoal voltou e disse, não tem ninguém lá. Ah, meu amigo. Fala para uma cidade faminta. desesperada, comendo coisas horríveis e imundas, fala que tem comida lá. A multidão foi, aquilo era como gafanhotos devorando tudo, e aí alguém lá tentou organizar, e o capitão, aquele capitão inimigo estrangeiro, apareceu e tentou, opa pessoal, não, aqui não. O povo passou por cima dele e ele morreu. Bom, se você não aprender nada espiritual hoje à noite, pelo menos aprenda uma coisa humana. Nunca fique na frente de uma multidão faminta. Nunca tente organizar quem está desesperado. Não vai dar para organizar, deixa eles comer tudo. Mas, o que é que o profeta tinha dito? Amanhã, capitão, tu vai ver o milagre. Tu vai ver que Deus entrou em ação. Tu vai ver farinha sendo vendida a preço de nada. Mas tu não vais comer. Deus entrou em ação. Se alguém chegasse diante de ti hoje à noite e dissesse, amanhã tuas contas estão todas pagas. Oh, todo mundo está recebendo. Olha aí, levantaram as mãos. O povo ficou doido agora. Hein? Essa é boa. Foi uma palavra particular. Mas pode Deus estar entregando uma palavra particular. Uma esperança nova para ti hoje à noite. Algo que você não via nenhuma saída. E Deus semear uma fé nova hoje à noite. Algo que você já sepultou, dando por perdido. E Deus reacender essa esperança no teu coração. Afinal, nós estamos falando não de seres humanos, nós estamos falando de Deus. O profeta Eliseu disse, Deus amanhã vai dar farinha em abundância. Quando não tinha nada e nem de onde tirar. Deixa eu te dizer uma coisa, que eu aprendi com essa palavra. O inimigo ou os inimigos vão trazer coisas para ti. Onde é que o povo de Deus se alimentou ali? Não foi lá no acampamento inimigo? Deus usa até os inimigos nossos e dele para eles ter que nos trazer coisas. Eles entregam. Uma vez nós tínhamos, minha esposa e eu, uma situação difícil, de oposição, e Deus deu uma palavra para nós. As pessoas que estão se levantando, elas vão entregar tudo na mão de vocês. Te lembra? Elas vão entregar. Não é que vão entregar porque querem entregar, porque viraram boazinhas. Não, são inimigas. Mas do jeito que eles vão se portando, do jeito que vão fazendo as coisas, eles mesmos vão se enredar no seu jeito de ser, de agir, de argumentar e assim por diante. Deus é o teu defensor. Isso aqui é milagre. É difícil acreditar mesmo, né? Eu sei que o capitão não acreditou, mas era difícil acreditar. Isso aqui foi do dia para a noite, ou da noite para o dia, que tudo mudou na história dessa cidade. Deixa eu te dizer uma coisa que aumenta o milagre. Sabe onde aconteceu o milagre? Em que cidade? Está dito ali, né? Samaria. Quem era a mandona lá da Samaria? Que mandava, desmandava, mandava matar, só não mandava viver. Não tinha esse poder. Como era o nome dela? A pior mulher que já pisou nessa terra. A famosa Jezabel. O filho dela era o rei. Deus faz milagre. Até no território que tu não imagina que ele governa. Mas ele governa. No território da Jezabel. O filho se chamava Jorão. Esse rei foi um mau rei. Sabe o que, que toda essa história quer dizer? Quem governa cidades, situações particulares, países, quem governa é Deus. Esta é a mensagem. Quem governa é Deus. Eu sei que você pode ter as suas lutas, mas Deus não perdeu o governo. Você pode ter chegado aqui hoje com uma doença, mas Deus não perdeu o governo. E por isso que nós te chamamos aqui para orar juntos nessa noite e pedir milagres. Mas pastor, a minha situação, para de falar disso. Eu quero dizer, pastor, o meu Deus é maravilhoso. Essa é a fala dos crentes. O meu Deus é o que liberta uma cidade da morte total. O meu Deus é aquele que faz o inimigo que tinha lá em abundância entregar tudo de mão beijada. Esse é o nosso Deus. O capitão que duvidou não pôde comer do benefício do milagre. Não comeu. Viu farinha em abundância. A fé te leva a entrar no domínio de Deus. E a incredulidade te leva a perder, até que você vai ver os outros sendo abençoados. Mas você não, porque faltou fé para aquilo ali. Deus domina. Por último, quero dizer a vocês, irmãos, para não ser como esse capitão, que a qualquer hora Deus pode te surpreender. E seja como os quatro leprosos, então. Tem as tuas lutas, tem teus problemas, tem as tuas deficiências por fora ou por dentro. Mas os quatro leprosos, uma coisa de bom eles tinham. Eles, é verdade, se morrer, morremos. Mas não é isso que eu quero falar. Sabe o que eles tinham de bom? Nós não vamos morrer aqui parados. Você é daquelas pessoas que quando está numa angústia, numa luta, você é daqueles que entra dentro da cama, fecha as janelas e portas, apaga a luz, bota a coberta por cima da cabeça e diz: Deus, eu quero morrer. Você é daqueles que se entregam diante de uma luta? Ou você é como esses quatro leprosos? Eu não vou morrer sentado. Eu vou lutar pela minha vida. Ainda que essa luta me exponha a riscos. Olha aqui, ó, eles foram lá no acampamento inimigo. Eu não vou morrer sentado. Como diz um cântico gauchesco da nossa cultura gaúcha, já que é semana farroupilha, não está morto quem luta e quem peleia. Tu pode ter chegado aqui com um monte de problema, todo leproso, toda leprosa, mas Deus está prestes a fazer um milagre, e é para ti. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Fale com Deus por um pouquinho você mesmo. Fale com o Senhor. O Senhor disse na sua palavra que Ele mesmo confirma a palavra dEle. Ele diz que o braço dEle não está encolhido para que não possa salvar, e nem seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Ele está te ouvindo. E o braço dEle te alcança. E nós temos pedido para te alcançar esta noite. Ou como a palavra de Eliseu: amanhã haverá abundância para ti. Esse amanhã é um tempo de Deus. Mas vamos entregar isso para o Senhor agora mesmo. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Esse é o nosso Deus, um Deus surpreendente. um Deus para o qual não há limites, não há impossíveis, não há. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra. E o Senhor mesmo disse que tudo nos seria possível, a nós também, a você. Coloque a sua fé no Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Incredulidade tem que ser banida do nosso coração. É uma luta quase que diária. A incredulidade sempre quer voltar. Quando o diabo lança algo contra ti, na tua mente, a Bíblia diz para você levantar o escudo da fé, embraçando sempre, diz na Bíblia, sempre, vá deitar com o escudo da fé, a tua fé bem alta. Levante com a tua fé bem alta, ande durante o dia com a tua fé bem alta, em meio a alguma enfermidade com a fé alta, em meio a crises com a fé alta. Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Fique na presença de Deus. Fique na presença de Deus. Deixa Ele fazer. Deus, pela sua palavra, ministrou fé nos nossos corações. E agora vamos deixar Deus trabalhar. Trabalha, Senhor. Posso ver. Trabalha, Senhor. Trabalha por nós. Como o Senhor botou um exército a fugir. Eles abandonaram o acampamento. Porque ouviram barulhos de exércitos, mas na verdade eram anjos fazendo barulhos de guerra. Luta por nós. Trabalha, Senhor. No corpo, na alma, trabalha, Senhor. Você pode pedir para Deus. O Senhor que me criou, recria um órgão em meu. Recria, Senhor. Sara, libera teu poder, Senhor. Fique falando com Deus. Se você tem enfermidade, coloque a mão sobre a enfermidade. Eu não tenho como chamar todos aqui à frente. Sendo liberada sobre mim. Uma mão na enfermidade, outra mão se você puder levantar o alto a Deus. Senhor, eu levanto a minha mão, porque reconheço que é do Senhor que vem poder, é do Senhor que vem o milagre, é do Senhor que vem a provisão. Aleluia. Sara, Deus, Sara. Poder do Senhor, passe por dentro do nosso corpo, de cada célula, também por dentro dos pensamentos, por dentro da alma. O teu poder vem. Aleluia, Deus. Aleluia. Caroço, some. Nódulos em seio, garganta, sumam agora, em nome de Jesus. Eu vou crer, pensamentos de tristeza, pensamentos de falência, suma isso da nossa vida. Doenças nos ossos, te pedimos agora, Senhor, reconstitui ossos, cartilagens, reconstitui, Senhor, joelhos na coluna. Discos de coluna, sejam feitos novos. Receba, receba. Aleluia, Deus. Doenças de garganta, de estômago, de intestino. Vem o teu poder, Senhor. Aquilo que o remédio não fez, aquilo que o exame não descobriu, vem o teu poder, Pai. Vem o teu poder e sara. E agora, igreja, vamos orar por aquelas doenças que são trazidas por demônios. Vamos nos levantar contra isso agora. De repente alguém te lançou uma doença. Você estava fraco na sua fé e esse algo te atacou. Algum trabalho de bruxaria, de feitiçaria, ocultismo. Quebramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebramos isso, igreja. Ore junto agora, ore junto, igreja. Quebre essa maldição. doenças contra os teus filhos, algo contra a tua família, quebra agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai amado, aquela pessoa que chegou aqui hoje à noite e até tomando água, isso lhe causa mal. Até com simples água, Senhor, se sente mal no seu estômago, esôfago. Sara ela agora, Espírito Santo. Sara ela, Espírito Santo. Sara ela, Espírito Santo. O câncer, sara o câncer agora, Pai. Câncer, te mando embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Continue orando, igreja. Te orando por ti. Se você já está na bênção, ore por alguém que tem uma enfermidade que você está lembrando agora. Continue orando. Pai amado, nós oramos aqui pelo Arthur Martins, 7 anos. E os médicos não encontram nada, Pai, ministramos a bênção para essa criança. E ela fica livre. Livre desse mal. Oramos também pelo neto da dona Maria Isoldina. Sara essa criança, Deus. Sandra, até com dores na coluna. Passe o teu poder em cada osso. Vértebras, passa ali o teu poder, Senhor, nos discos da coluna, passa ali, Pai. Afinal, estamos orando para o Criador, e o Senhor pode criar ossos novos, nervos novos, discos de coluna novos, cria, Pai. Estamos te pedindo mesmo milagres, milagres. Te pedimos pelo João Batista, que está na UTI, está em estado grave. Pneumonia, Senhor, o teu poder vai lá naquela UTI, e amanhã esse homem receba notícias novas. Ministramos bênção para ele, em nome de Jesus. Retrocede a pneumonia, em nome de Jesus. Arlete Lorena, que está com AVC lá em Curitiba, coloca, Senhor, a tua mão de poder em cada pequena veia do cérebro que rompeu. Mas nós oramos, Pai, para não ficar na vida dela, Darlete, nenhuma sequela. Ela fique sem nenhum defeito físico e mental. Abençoamos ela, Pai, porque afinal pediram oração porque creem nesse Deus que faz aparecer milagres, nesse Deus que afugenta o inimigo, e tudo fica lá, a bênção toda para nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero te pedir, sara relacionamentos aqui, de casais, de pais e filhos, sara relacionamentos, Pai, afinal isso também é milagre. Corações que estão afastados, corações que estão em inimizade, reconcilia, traz um sentimento novo, faz esse milagre para a tua glória, faz isso, Senhor. É maravilhoso saber que o Senhor faz milagre em qualquer lugar, dentro ou fora de uma cidade. No meio de famintos e leprosos, o Senhor faz milagre. E aqui estamos nós, Pai, sendo nessa noite abençoados. E se você que chegou aqui hoje à noite, meu irmão, minha irmã, você visitante, alguma coisa que você não podia fazer, pode testar agora. Um movimento, seja no corpo, nos braços, nas pernas. Um caroço, se ele sumiu, pode procurar. Deus opera. Deus opera. Deus faz mais do que pedimos, a Bíblia diz. Muito, muito, muito mais. Tenho certeza que Deus, nessa noite, te surpreendeu. Te surpreendeu, mas eu vou te dizer uma coisa agora, guarda no teu coração o que eu vou dizer. Amanhã haverá surpresa para muitos de nós. Amanhã mesmo. Porque a surpresa, o profeta também disse, amanhã. Outras já aconteceram aqui. Outras já aconteceram aqui. Mas no reino de Deus tem surpresa todos os dias. Todos os dias. É muito bom amar um Deus desses. É muito bom. É muito bom confiar a Ele a nossa vida. É muito bom. O Senhor está fazendo por ti. Eu quero te fazer uma pergunta. Você recebeu algo de Deus hoje à noite? Quem recebeu algo pode fazer um sinal. Seja na sua alma, seja no seu corpo. Você recebeu algo. Pastor, eu tenho certeza que recebi. É teu. É teu. É teu. Você que recebeu é teu. E eu disse, amanhã muitos ainda vão receber. Passe o dia atento amanhã. Porque muitas vezes Deus está trabalhando. E a gente está tão ativo na nossa vida, correndo tanto que nós não percebemos o que Deus está fazendo. Mas Ele está. Deus trabalha de noite, quando nós estamos dormindo. Deus trabalha quando nós estamos muito ocupados no nosso serviço normal. O que tu disse? Deus está trabalhando. É lindo saber, né? Essa noite, quando você for dormir, Deus vai continuar trabalhando. Aleluia.